Vai começar o show de pressão a partir de agora! Chegou no Dainada! Chegou solo! O Águia chegou. Quem é que tá desde o carnaval tomando todas aí? Joga a mãozinha pra cima. Quem tá desde o carnaval tomando todas? Joga pra cima. Dá-lhe o soguinho. Joga pra cima. Dá-lhe o soguinho. Dá-lhe tudo pro céu. All you people in the house, get up and scream and shout. Say it up and scream and shout. Say it up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma... Bora, beijão, voltados no sapatinho. Bora, Beckzinho. Bora, Jean. Vai, maninho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Vem cá. Vai. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Falou, grande, são do Gilson Lanches. São bem daí na área. Chama novinha pra cá. Vem cá. Vai. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Vem cá. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Tudo. Apaga a luz. Quem é que tá solteiro no Caribe? Grita aí, galera! Quem foi que deixou o marido em casa e veio solteira pra cá? Quem deixou a mulher em casa e veio solteiro pra cá? E as mulheres que querem? Um, dois, três, vai! Mas ela quer o seu momento, ela quer dar babadinho, ela quer o seu gostinho, ela quer o seu gostinho. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Fala o batido! Fiz um assalto forte. Avalioso que orou. Avalioso que nós da nossa tropa. É o seu pensadinho de chachota. E aí, são domingos do Gabinho do Prepara dia 21, quinta-feira. Tem rave do domingo com vocês aí. Aniversário do Jatobá. Bora, Lucas! É o seu pensadinho de chachota da nossa tropa. É bagulho doido! O Júnior conhece. Ai, ai, bitch. Ai, bigola. Só na mana. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão do mixer. Apaga a cena. tocando, todo mundo tá embrasado. O Tom Mix tá tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta o pontinho, o pano caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Para meu compadre Paulinho, puxa uma daí, maninho. Caqueado, caqueado. Bora, Dieguinho, bora, Pitbull, libera o grito. Bora, Pitbull, bora, Pitbull. Aí é bagulho doido, papai. Quando o Tom Mix toca essa, a temperatura aumenta, a temperatura aumenta, a temperatura aumenta. Bora aí, tu bora mina, bota o bagulho doido também daí que eu quero ver, eu quero ver. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda, mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda, mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda, pra direita, mãozinha pra esquerda. Oi, senhor, senhor, senhor. Bate, bate na palminha, bate, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Aí. Bora, Eric! Joga! Joga! Vai, meus bichos! Hey! Hey! Hey! Vem comigo, papai! Escutei no rádio que o Mega vai tocar. Sola aqui no águia, não dá em nada. Também que amanhã é terça-feira, meu irmão. Quem não tem hora pra chegar em casa? que vai sair daqui e vai pro rock doido, joga a mãozinha pra cima aí. Levanta a mão que vai sair daqui e vai pro rock doido. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a galera de Santa Isabel, Fernanda, Renan, Lara, equipe quebra-mesa. Todo mundo tá na área aí, Domingos. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar. Toma, toma, toma, toma, toma, quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar. Feliz apaixonado, doido pra chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Vou chegar meio-dia em casa, viu? Você tá de... Já que eu não tenho mulher nenhuma, eu vou chegar meio-dia em casa. A culpa é minha mesmo. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix que tava. E aí é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix que tava tocando. E aí é rock. Eu vou botar a culpa no Júlio Castro. Para de bicho absoluto agora vai. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do pop. Tem o quê? Sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe que eu quero ver. Não tá faltando nada. Você partiu meu coração. Isso é pra todos, não quero. Vamos lá, família! Não seria pra você. E de mandar. E agora, tu vai o quê? Vai o quê? Agora pensa só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Na batida, na batida, na batida, na batida. Toma na batida, toma na batida. Olhou pra mim, olhei pra bota pra sentar, bota pra sentar, bota pra sentar, bota pra sentar. Senta, senta, senta. Ai, droga. Está aí com a gente. Ela e também o meu brother Rodrigo Rabugento. Vai lá casamento? Vai! Logo em breve casamento a gente vai ser o padrinho, viu? É verdade? Para Rodrigo! Parabéns você! E Vanessa Dias! Sucesso papai! Ele tá de volta no pop e não vai parar mais! E a galera que tá de aniversário aí no camarote! Abençoe todo mundo. Valeu, gente! presença de vocês. Tá aqui no camarote. Era pra ter um fogo aqui, mas não dá em nada. Vamos lá, família. Bate na palma da mão quem tá de aniversário aí. Oi, cadê a produção pra me ajudar aqui, pelo amor de Deus? Bora que o bagulho tá doido, vai tá tudo descontrolado aqui a mesa, meu irmão. A revista vai começar. Bora que o Alisson tá chegando, vem todo mundo dessa vez. Vai começar, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Da culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Chega comigo. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. Um quarteto. Toma, toma, toma, toma, toma. DJs Ellison e Juninho. Tom, Mix e Nandinho, pressão. Liberando o som. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido. Sabendo que você só estava ali pra... Águia de fogo. Se não me ama. Depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Acima de espetranho. É pra ti, meu amigo Rodrigo do Ninho do Gavião. Bora, será, rave? Bora, pai. Vem com o contrato aí, não vem? Então bora. Já fazia um tempo que não parecia. Já fazia um tempo que não procurava. Conhece, conhece. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Conhece. Tava eu vendo TV em casa. Chega uma mensagem. Obrigado. Esperava. Chega o caçador também tá aí com a gente. Recusando. Obrigado, japonês. O Maico, o Hugo. Toda a equipe Whisky. Minha grande amiga Raíssa Ribeiro, Nanjinho. Também tá aí, bora, Raíssa. De quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Mas mesmo com a rádio bem baixo no fundo. Fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé no ouvido. Sabendo que você estava ali pra me usar. Se não me ama, depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Acima de suspeito pra ninguém desconfiar. Oh, oh. Já fazia um tempo que não parecia. Já fazia um tempo que não procurava. Fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava. Com uma proposta quase recusável. Passar a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você me... Já foi pro WhatsApp! Vem, vem, vem! O bagulho tá doidando no Caribe, bicho! Ter todas vocês aqui com a gente. É, pai. Muito obrigado, Cabo Sentação, cadê tu? Alô, filé da TF, também você, maninho. Conhece. Bora, compadre Paulinho. Bora, bigode. Rock, sem freio, tá na área. Tá junto com o Nandinho aí, bora, garoto. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. Aquela louca, tá procurando cara que nem eu. Me deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela tentada que ele perdeu? DJ Lohan que tá tocando. Agora é tudo meu. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua padrinha, meu querido. Radanjinho, Radanjinho, te confesso que eu já ia embora, mas ele mandou três baldes de cerveja pra nós aqui, bebê. Tem que tirar o chapéu com o padre Paulinho, meu irmão. Ele só vem onde os caras consideram ele, meu anjo. Ei, ei, o Pop é o Pop. Aqui ninguém ajuda, Paulinho. Paulinho! Para Eric! O lanche mais gostoso do bairro, meu irmão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! A letra certa da música é essa! Do Barreiro, Capa, o Jairo Alô Seco, Fredson gerente do Mega Príncipe, o Betinho Pop, o André, o meu amigo Marcelo também, obrigado Marcelo, Alô Beat da Esquina, Motora, Leite, Arthur e toda a galera da esquina, muito obrigado, meu grande amigo e parceiro, Beat, o Bengola, quem comanda é o Bengola no Tapanã. Pra entrar no Tapanã tem que mandar ofício pelo e-mail pra ele. Comigo não rola, me deixou na solidão. Dá em nada, agora eu tô de bomba. Já tá batizado, nada. Meu perdão, é Deus. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Tá morto. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Cat. Bazuca, toma, batata, hoje bazuca, batata, bazuca, batata, bazuca. Isso vai ser show, isso vai ser, isso vai ser chocante. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme tudo. Peraí, que ela tá lá fora. Ela chegou no meio da chuva. Ela tá lá fora, manda ela pra cá que o bagulho tá mil grau. Chama, chama. Chama aí. Desce o uísque que o Júlio Castro quer beber. Para, DMG. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Quer beber o uísque original, vai no menino do Gavião, meu irmão. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta. Cima que o cara bebe o uísque original e não sabe como ele desce. Joga o uísque, faz a mistura, foi maldito. Levanta os copos, levanta o uísque pro alto. Rodrigo Rabugento! Um abraço do Nandinho, do Tono Alice e Juninho da Angela Maria! Veio ver o Bielzinho dançar hoje, meu irmão. Sempre te amei, Eles estão juntos lá, meu irmão. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Um tom pra ti é melhor que tudo. Você é meu mundo. Tem, tem, ainda tem. Onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? Cheguinho Pitbull já tá naquela base, meu irmão. Naquela base, Tom. DJ Nandinho, pressão. Vai começar adrenalina, vai começar adrenalina, adrenalina, adrenalina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Quem é do Paysandu, levanta a mão aí, galera! O Paysandu vai dar mais uma taca do Remo aí! Ou será o Remo que vai ganhar o Paysandu, meu irmão? Meu irmão. Vai, vai, vai! Toma! Joga pra cima! Ei! Oh! Ei! Por mim, eu toco até 10 vezes aqui, meu irmão! Vai, Maninho! Bora com o padre! Quero ver quem tá de rock levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão. Bora revoltado! Levantando a mão, levantando a mão. Oh, oh, oh. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma. É maninho de pé! Revoltados do pop já estão na área. Pode chegar junto e vai descendo a garra. Bota vários uísques na sua disposição. 5 anos na ativa, então tô. Para, Maxinho! Porque quem tem nos próprios para, é no escuro brilha. Revoltados do pop, essa é minha família. Sim, sim. Quem tem nos ainda tem, ainda tem, né? Então vai pra cima. Vai que é bagulho doido, meu irmão. Não pode parar, não. Vamos lá, família! Essa é minha família. Porque quem tem nos próprios até no escuro brilha. Fala aí, uísque, a galera do uísque tá aí, a família uísque. Três na voz, Junior Santorini na produção. Pode crer, essa galera tem nosso respeito. Todo, todo. Levantando a mão, quero ver quem tá de rock. Levantando a mão, levantando a mão. Bora, Junior, essa música aqui. Levantando a mão, levantando. Eu acredito que tem aí mais de 10 anos. Toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Foi embora, PC, veio o PC. Levaram o PC, queimou o PC, mas ela continua viva aí, meu superosado! Como é que é? Assim! Assim! Para a David Absoluto! Assim! Bora LG! Bora LG! Bora LG! Ele chegou cedo pra sexta-feira, hein, Benevim? Super Pop, que a gente dá um show. Com DJs LC Juninho, a galera vai a mil. Super Ousados do Pop, sacode o norte do Brasil. Do Mix, quando começou a cantar. Super Ousados do Pop, sacode o norte do Brasil. Como é que é? Assim. Ainda, olha bem, aí. Ainda bem que tu canta bacana, tô. Porque cantaram ontem no palácio. É mesmo que ser um porre baldeando, meu irmão. Somos a posição, paz e união do Super Pop. Bota a namorada aí. Vou enlouquecer, porque eu tô. É no cenário 3D. Tempo do 3D. Essa é a equipe que comanda a cidade. Com Super Ousados, não tem rival. LG. Somos da curtição. Paz e união. No Super Pop. Acabou a pólvora. Quem eu tô é no cenário 3D. Oi. Super Pop, não enlouquecer, porque eu tô. Valeu, Super Ousados! Acabou a pólvora, LG. O homem não fala mais nada. Porra, mentira, não podemos deixar de cumprimentar o alemão. A Tayane também tá aqui com a gente. O Vitor, que não é do Vitor e Léo, mas é o Vitor do Super Pop e a primeira dama. Pode crer, galera! Rodrigo, Rodrigo do Ninho do Gavião, a tua camisa com a calça do LG combinar. Essa galera. bora, Gela. Desperta, maninho. Desperta, maninho. Fala, meu amigo Vitor. Filhão do meu amigo Duval. Tá aí comigo. Maravilha, Vitor. Eu tô te chamando aí, teu namorado número 5. E puxa o cabelo, vai voar. Que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque. Muito fica macho, meu irmão. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma. Alô, PJ! Vou falar. Te acorda, meu irmão. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem, carequinha. E Batata, então. O Blaster, cadê o Blaster, Tom? Leonardo Maresia, sucesso. Isso vai ser chocante. E aí, DJ Lohan? Vou te apresentar a Revi do Tomix primeiro. Tu já sabe qual é a Revi do Tomix. Muito obrigado, meu amigo Davis Absoluto. Júnior Castro, dos Super Ousados. Bora, meu super. Super. Ele na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei a ser. Com DJ Tomix. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai Caribe, vai Caribe, vai Caribe, vai Caribe. DJ Tomix, bota na pressão. Vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ Tom Mix, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. A galera já tá loucão desde o carnaval, meu irmão. Não tem jeito. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Bora, Júnior alucinado, parabéns, maninho. Rainha da capa. Tá todo mundo hoje aí alopando nos danadinhos. Joga pra cima, bota pra cima, bota todo mundo, bota todo mundo. O bagulho já tá doido, vai, vai, vai, vai. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Bora botar no 12 que o bagulho já tá mil grau do mix. Pode aumentar. Oi. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já te falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12. Alô, Minha União. Só tô vivendo. Alucinados da pratinha. Eu não ligo pro que os outros tão. Aniversário hoje. O do Júlio alucinado. Que maravilha, mano. Parabéns pra você. Eu não sinto pressão. Quando no comando, sinto pressão. O whisky blue e lê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo. Hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Hoje a festa de batalha. Quem mexer com a gente vai levar uma piscada. Joga! Joga! Joga! Vamos dar uma beliscada nela, uma beliscada nela, uma beliscada nela. Fala aí, fala aí, fala aí. Gatinha gostosinha, sapequinha e cheirosinha. Já chegou o Rafael Nascimento. Chegou a força bola. Um AXK sem memória e equipe OS. Vou pirar, passageiro está na nave. TX do Cinderão, poderoso está com a menos mandando. O aniversariante do mês, Gel da Âncora. Dia 24 vai ficar pequeno, agrônomo. Alguém, DJ? Ei. Tem os alucinados da pratinha. Big bronzeada, chegam e conta. Tá aqui, tá aqui. Equipe, Mavi, Bob, Esponja da Cidade Nova. Bate forte, Fabinho. A motona é tenebrosa. É a União, é o boy na parada. Quem mexer com a gente vai levar uma beliscada. É a União, é o boy na parada. Toda a União levanta tudo aí. Joga, joga, joga. Joga aí, Letícia Baltazar. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. puxando aqui pro outro lado. Vira a família explosão, alto, Alisson. Tá em correia, também tá aqui na área. Valeu, bebê. Bora, o bagulho vai doidar. Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Já que tá com ressaca do carnaval, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Levanta a mão, todo mundo, levanta a mão. Bora endoidar tudo. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom, Tom, Tom, Tom. Bota pra endoidar que o bagulho já tá doido. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Levantando a mão, levantando a mão. Levanta tudo que o bagulho tá mil graus, papá, papá. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Vamos lá, família! Levantados do pop, já estão na área. Pode chegar junto e vai descendo as garrafas. Vou botar vários uísques na sua disposição. 5 anos na ativa, então toma pressão. Porque quem tem luz própria até no escuro brilha. Falou, Serradão! Também tá aqui na área comigo! Porque quem tem luz própria até no escuro. Tá todo mundo da União, moleque, aí conhece, mano! Porque quem tem luz própria até no escuro brilha. Revoltados do pop. Obrigado, Vitote do Hobby, tá na área, quem tem luz própria até no escuro brilha. Revoltados do pop, essa é minha família. Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora, vem! Oi! De prata, obrigado, Maninho, pelo carinho. Bigode da família Rock Sem Freio também tá aí. Bora, bigode! DJ Tom Mir, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, na tcheca. Latinho de Marituba. Obrigado, meu parceiro Railan, do Tapanã. Alô, Messi Carlinhos, diretamente de Canaã dos Carajás. Conhece, moleque? Conhece, conhece. Vai, vai! Quem tá de rock, joga a mãozinha pra cima. Quem tá de rock, joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima. Joga lá pra cima. E aí, Docinho, tá no camarote? Chama, chama o Murilo, Docinho. Vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem, vem, vem piranga, vem piranga, vem piranga, pega, vem, vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem, vem, vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem piranga. Gustavo, Lucas, Samuel, os caras de pau do Marco. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu capão na minha bunda. Alô, Gleidson, lá do Gilson Lanches. Isso não é parceiro, viu? Tamo junto, moleque. E aí, Nilmar, Riquelme e a primeira dama Rafaela também tá no bagulho doido. Valeu, garotinho. Pega fogo, Caribe. Bandida, tu não é de compromisso. Se lembra que você até namorou comigo. Agora não adianta ver, dá uma de coitado. Pegava tua amiga e ainda levava ela pra casa. Ainda levava ela pra casa, ainda levava ela pra casa. Ainda levava ela pra casa, ainda levava. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar a Revi do Tomix primeiro. Ei, o top é. A Revi do Tomix é o verdadeiro puteiro. Pode vir, pai. Vamos lá pra Revi. Cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Bota ela pra sentar. Bota, Alisson. Vai, Elton. Ai, droga. Ai, droga. Bota na pressão, vai batendo na pressão. Bota na pressão. Bora, meu parceiro e amigo. Bola, faz gostoso. Faz bola. Faz bola, que ela gosta. Ao Choveu pra porra. Aqui tá chovendo e rebangalejando. Chovendo e rebangalejando. Aqui tá chovendo e rebangalejando. Chovendo e rebangalejando. Aqui tá chovendo e rebangalejando. Choveu muito hoje à tarde, galera. Aqui tá chovendo. Ai, chovendo. Tô nem aí. Cimento também tá na área. Obrigado, meu MC Vini Lugo. Fala, meu amigo Juninho GDS. E aí, Juninho? E aí, Juninho? Juninho. Eric, do melhor lanche paraíso, Eric. Tô fechado contigo, maninho. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Alô, Ramon, Fernandes, Eric Lima, família dos caçadores. Bora, Paulo Fidelis. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do brother Mix, que tava tocando e aí é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Tom Mix, que tava tocando e aí é rock doido. Doido, é rock doido. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Mil grau, aniversário de quem é aqui do lado? Mil grau. Repassa pra gente aí. Mil grau. Fala o meu parceiro, o primo Ali que tá aí no meu. Mil grau. Como é que tá, primo? Como é que tá, primo? Mil grau. Vou fazer chover em cima deles. Mais pólvora. Todo mundo tá doidão, todo mundo tá doidão. A rave do Tom Mix é muita pressão. Todo mundo tá doidão, todo mundo tá doidão. A rave do Tom Mix começou na pressão. As novinhas doida na rave do Tom Mix. As novinhas doida na rave do Tom Mix. Na rave do Tom Mix. Tom Mix, Tom Mix, Tom Mix, Tom Mix, Tom Mix, Tom Mix. Tu quer ver quarta-feira lá no Coliseu? Aí que o bagulho é doido mesmo. Feliz aniversário, Gisele! Ela tá no berço e a gente já deseja aqui pra ela muita saúde, felicidades, que Deus te ilumine sempre, Gisele! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. No norte tá mil grau, bagulho aqui no Caribe, show! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Toma, toma, toma, vai. Todo mundo bebo, Liz apaixonado. Bebo, Liz apaixonado. Doido pra transar. Júnior Santorini. Doido pra transar. Te fez amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Quarta-feira, tem a ressaca do aniversário do Júnior Alucinado. Mas não vou... Lá o bagulho vai pegar fogo. Aonde? Aonde? Aonde? A quarta-feira que caiu no gosto popular. A rave do Tom. Meu amigo, irmãos, o melhor do Tenoné. Valeu, Bebê, toda a galera. Obrigado pelo carinho. É, mano, é amigo do Rodrigo, amigo nosso, garoto. Toda a galera da barbearia, alô, Germano. Obrigado, maninho, é nóis, garoto. Manzinho Pop, o meu amigo Gê Moreno, Beckzinho, os Gê voltados desde ontem. Obrigado, meu mano, obrigado, Gê. Sofri, senti essa dor. Toda a galera de Parauapebas, obrigado pelo carinho. De ninguém, só teu amor. Tá todo mundo se encontrando no Caribe Show. Domingo. Vamos bora pra cima dele. Mais pólvora. Quando você foi, eu fiquei tão mal. O Douglas não deixa a luz no escuro. Acenda a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só ver. Olha pra ele, baby. Quem tá contigo aí? É o casal Ailton e Mila. É o meu xará Ailton. Obrigado, mano. Tamo junto. Alô, minha amiga Gisele. Carreira solo hoje, Gisele. Alô, minha explosão. Bora, Thay. Bora, meu parceiro Elton. Bora, Alisson. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Pode vir! Pedi embora! Tá na hora de endoidar! Chegou! Tá na hora de endoidar! Toma área! Tá na hora de endoidar! Tá na hora de endoidar! A galera aqui! Quem é que vai trabalhar de ressaca amanhã? Levanta a mão! A rave do Comix é pra ser total! A rave do Comix é pra ser total! Fazer chover em cima deles. Toda a galera de Santa Isabel, Fernanda, Renan, Laura, equipe quebra-mesa, tá no bagulho doido. Dia 22 tem Pop Passat em Santa Isabel. Cebola tá aí? Cebola Hi-Fi? Já tá na área, já, pai! Atualizando a playlist musical do Super Pop. Do Super Pop. E fazendo você pirar de emoção. Tom Mix. A gente sente que cada minuto, cada segundo que passa, a galera vem chegando cada vez mais pra curtir com a gente. Aqui no Caribe Show, eu tô arrepiado. Juninho GDS tá aí. Ele, o meu parceiro, meu MC Vini, MC exclusivo. Obrigado, meu mano. Vai ter aniversário valendo do Juninho na casa dele, viu? Prepara que a gente vai ser convidado. Para Caribe. Chama ela vem. Muito obrigado, Vevé da Bahia. barbearia Luiz Hermanos. O melhor do tema, né? Tamo fechado, bebê. Vem. Vem, vem. Vai sentar com a danadinha e rebola. Vem, que hoje o tubarão tá galudão. Vem, vai sentar com a danadinha. Já tá por aí comigo, Letícia, da banda N5. Epa! Caminhão, faz de conta que é suíte. Entra aqui pro caminhão, faz de conta. Vai, vai, vai. Rainha da capa, Rainha Sati, tá, é verdade, lendário, filho. Fala o Eric, olha o lanche, paraíso, Eric. Pra ficar fortinho, tem que ir com o Eric. É bagulho doido. Muito obrigado. A mini equipe Whisky já tá na área. Bora, japonês, bora, Hugo. Bora, Michael. Ao lado, Diego Caçador. Caça tudo aí, maninho. Vai, garoto. Olha, é aniversário do Júlio Alucinado, viu, japonês? O aniversário do parceiro. Tá pagando tudo hoje. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar. Equipe Boca de Pelo? Vai, Cranjinha. Abre show. Não pode. E ela quer sentar. Só tira um Boca de Pelo, já saiu de lá, viu? Sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Ó, não. Quem não quer compromisso com ninguém é o Júnior. Mas é o Júnior Castro. Você sorri. Se tá comigo, mina, fica de boa. Polêmico dos meus comentários. Alô, meu amigo David, já me saludou. Juninho GDS chegou. Fica tudo sentado. Pela ponta esquerda chegou, é gol, papai. Que te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que... Doutor Rui, o homem que vira peixe! Seu caminhão, se tu quiser queimar o balão, só me chamar médico, no privado. Médico, médico fosse com um talento. Estou ofegante, você percebendo. Bate, maltrata essa puta safada. Quero jantada de leite na cara. Mas como aí não goza agora. Quero você socando minha chata. Bota que bota, bota que bota, bota que bota. Tô matando, papai. Bota que bota, bota que bota. Bora botar o pancadão aqui no carimbo. Quando eu gozar, você goza. Taca na minha buceta, vai. Taca na minha buceta, vai. Taca na minha buceta, vai. Tô dando risada bem da tua cara. Sentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais. Aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais. Aguenta. Vai, garibe! Vai, vai, vai, vai, vai! Loucura no Caribe! Oh, a gente terminou. Nada se afastou. Olha, Belzinho, já tá aí na área comigo. Toda a galera do Jururas. Obrigado pelo carinho de vocês também. Você nem vale 12 reais. Bora, Pitbull! Mais pólvora! A vibe é outra. Virei vida longa. Até nunca mais. Vai! Vai! Tô dando risada bem da sua cara. Sentando, gritando, jogando pra trás. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Me aguenta, vai! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Me aguenta, vai, vai, vai! Vem novinha.

novinha da favela. Muito obrigado, meu garçom Romário. Pra novinha da favela, o ritmo é... Olha, aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Te pede aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pra quem encontrou. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai. A bolsa, o documento. Senta aqui, senta. Isso, pra falar a verdade, isso aqui é o documento, né, garçom Romário? Senta aqui, senta aqui. O Everton Viana. O Everton Viana perdeu o seu documento, perdeu sua carteira. Ele pede aqui pra quem encontrar. Só pra devolver aqui no Águia de Fogo. Isso aqui é o documento dele mesmo. Bora, meu garçom Romário!